Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Luto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! Vem aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar! Cheiro de lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta isso! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast dominical conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br. Do meu lado direito, ele que caga na lata, Wesley Zop. Vocês são muito filha da puta mesmo, e aí? Ele que é o maior medidor de bundas de babuínos, Gabriel Asmar. Trabalho ferrenho e de alto teor científico. Ele é muito específico nas... Ele que tem o Kurt Cobain tatuado nas costas. Maximilian Kell. Bom dia, cambada de fela da puta de colargo. E eu que no mundo de KY prezo por uma boa cuspidinha, Douglas Domiciano. É justo, vai. É justo. Que nada como o calor humano, né? Ah, pra quê? Essa indústria do KY, cara? Esse capitalismo selvagem. Deus fez você com lubrificante natural, penso eu. Tem razão. Lubrificante é base de água. Cuspe. Muito bem, não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, é um podcast que é semelhante a uma baleia atolada na praia. Sim, tem gosto de frango, Wesley Zop. Isso mesmo. Eu não entendi a comparação. Por favor, música de e-mails. Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Muito bem. O nosso primeiro e-mail dele é Anderson Lima, Anderson Negão. Ele manda o assunto dicas pra se ter um pênis enorme. Não pode ser isso, não pode ser isso. Que ele, ele só quer humilhar a gente aqui. Então a dica que ele manda é uma dica simples, rápida e eficiente aí para o nosso ouvinte, é seja negro. É justo. É, realmente, mas não sei se é possível para a gente agora. É, parece que teria que ter falado com os fabricantes. Sim, sim. A mística se dá bem com isso. Ah, bom, é verdade, é verdade. Tem toda uma mística em volta. O Morpho também. Tá polêmica, tá vendo? O Kel falando que é uma mística esse negócio de negrões ter pênis grande. Não sei se foi bem isso que ele falou. Não sei. Próximo e-mail, Rodrigo Malta, ele manda o assunto manias. Eu ouvi ontem o episódio de manias e percebi que vocês são os verdadeiros dementes. Explica o motivo. Reparando, aqui em casa temos manias que todo mundo tem, normais e ponderadas. Começando pela minha filha mais nova. Ela toda vez que coloca achocolatado no leite, ela tem que bater com a colher na borda no clássico... Ah, sim, todo mundo faz, né? Exato. É verdade. Minha outra filha guarda as roupas em degradê e se alguma cor fica confusa, ela tira na dúvida com uma régua de cores. Totalmente normal. Não, quem não faz isso, cara? Exato, aquela régua de cores que se recebe na maternidade, né? Porque todo mundo tem uma dessa. Ah, sim, claro. E arruma as roupas. O Wesley Zop só tem uma roupa com essa blusa de frutinha que ele sempre usa aqui. Desculpa se é a única limpa, cara. Lembrando que blusa de frutinha não é que ele é o frutinha, mas é que tem frutas desenhadas. Ah, sim, sim. Aqui respeitamos todas as opções sexuais, inclusive se a pessoa for uma fruta, viu? Sim. Muito bem. Eu vou agradecer. Ele fala, minha esposa tem várias manias irritantes. Lógico, porque são esposas, né? Talvez por isso. Esse é o trabalho delas. Ele ainda não percebeu isso. Mas a que mais me irrita é a mania de me acordar no meio da noite para fazer a ronda. Fazer a ronda, a lutadora de MMA? Isso eu queria saber. Acho que é a ronda no bairro, entendeu? Ai, cuidado da vida dos outros aí. É, porque você já tá me enchendo o saco aqui. Me traz umas fofocas quentinhas aí no café da manhã. Não, ele fala, a ronda é ver se as meninas estão bem e levar um copo d'água pra ela. Que na maioria das vezes tenho que acordá-la pra ela beber a bendita água. Então jogava na cara já. É, tudo bem, mas o cara vai andar também pela cidade inteira fazendo a ronda, quando chega tá dormindo mesmo. É óbvio, né? E eu tenho a mania mais simples de todas, que é se eu pisar na emenda das pedras da calçada, tenho que também pisar com o outro pé. E se a calçada for de faixas com cores intercaladas, determino a cor a ser pisada e não vale pisar na outra. Mesmo que às vezes essas faixas são maiores que uma passada normal. O cara vai dando aquela passada larga ou correndo, né? Três metros de faixa. João do pulo, ele tá saltando. Isso poderia ser um esporte olímpico também. É verdade, é verdade. Pra doentes mentais, talvez. Pode ser. Paralímpico, então. Né? É. Só que quando... Mas que quando você pisa na faixa ali, você não acaba quebrando a coluna da sua mãe? Não é esse o perigo que tem? Ô, louco. Então é meio perigoso isso. Mas sua mãe não vai estar deitada na calçada. Ah, sim. É um costume da sua família. Deitar as mães na rua e pular elas. E tal. Pular nelas. Né? É verdade. Aí, você tem que entender que muitos atletas apostam alto, Wesley. É, você também tem isso. Também tem isso. Confio muito no esporte. Exato. É verdade. Não, tem que se dedicar, cara. Tem razão. Ele manda um abraço falando que agora vai ouvir esse da ditadura da beleza. Um episódio excelente, muito mais excelente por não ter tido a participação de Gabriel Asvar. Sim. O melhor episódio do Chorume, eu acho que disparadamente. Sim. Acho que você não deve fazer falta, rapaz. Não, claro que faz, sim. É legal eles falarem isso depois que eu passei 3 horas no UTI. Não, peraí. Pena que foi só 3 horas. Volto a dizer que não precisavam ter currado ele. Viu, Wesley? Mas é pra testar a temperatura. Como que você vai fazer? Sim, mas não com 3 peres diferentes, não sei se... É teste, cara. Você tem que tirar a prova. Tudo bem, prova real não. É, claro. Muito bem, o próximo e-mail é de Lord Wolf, ou Senhor Lobo na tradução. É, eu desconfiei. Olá, senhores do pior lixo do Brasil. Meu nome é Francisco. Pra caso de curiosidade. Eu tô ficando emocionado, é uma história triste. Né? Ele tá falando do jeito que meu nome é Francisco. Ele tem dois filhos? É, ele tem dois filhos que cantam. Não, né? Não sei. Ah, acho que não, não sei. Parabéns pelo podcast, os senhores que são responsáveis pela minha desgraça. Mais específico pro cidadão que vive gritando aí, Beto Jamaica, que foi responsável pelo meu mico na faculdade. Não é possível. Mas ele não conta qual é o mico na faculdade. Mande o mico na faculdade aí. É, ué. Mas deixando isso de lado, parabéns por esse ótimo podcast que sempre espero juntar uns 5 episódios pra minha alegria. Continuem assim e ainda espero uma segunda parte do Manual do Jovem Cadeieiro. Lembrando que quem participou do Jovem Cadeieiro foi o Anderson Negão, que nos deu a dica de aumento peniano. Ah, sim, sim. Mas o povo está pedindo, Wesley Zop. Agora já são 3 pessoas que pediram. É a galera, cara. É a galera. Todos os ouvintes. É uma multidão enfurecida. Trade topic. Mas fica aí a dica e obrigado aí pelo Francisco. Por que você falou 3? De top, eu não entendi. O trade top. Ah, entendi que você falou, os 3 estão de top. Não, né? Eu entendi isso também, imaginei aqui. Eu também. Tudo bem. Guilherme Oliveira manda um e-mail aqui, o assunto é sobre a ditadura da beleza. Olá, Chorumentos, aqui quem fala sou eu, Guilherme Oliveira. Parabéns por mais um episódio excelente. Minha viagem tediosa de ônibus de segunda ficou muito melhor, porque a fiz escutando e relaxando. E aí, tá vendo aqui? Porém, houve uma coisa que me deixou revoltado nesse episódio maravilhoso. Foi a ditadura da magreza. Venho, nesse meio, dar motivos para não desistirem de sua banha. Primeiro, segurança. O Brasil é um país violento. Diariamente vemos notícias sobre assaltantes que já chegam enfiando a faca antes de pedir o celular e ou a carteira. Isso é verdade. Isso é muito perigoso, hein? Sim, sim. Se você é um filé de grilo magrelo desnutrido, a faca vai rasgar suas tripas e a bosta vai se espalhar pelo seu corpo e causar sérios problemas. É, porque infecciona, né? Sim, fica infeccionado. Esse é o único problema. Fica infeccionado. Tomar uma facada. Sim, sim. Se você for um gordo... Se você for um gordo ter tudo, a sua banha protetora não vai deixar a faca chegar nos seus órgãos e espalhar a bosta pra todo lado. Não, o problema é a bosta. Não, faz porque, sentido. Não, mas quem infecciona. Ou é seja, não. E o problema é a humilhação também. Sim. Na hora que o médico abrir pra ver a causa mortis, ele vai falar, puta, morreu de bosta no coração. Quanto tempo esse cara não cagava? Não, então precisa salvar o negócio de você cagar todo dia. Magrela entupida, é. Uma dica aí, Gabriel Asmar. Magrela entupida. Eu mesmo, eu tenho um problema, eu só consigo cagar 3 vezes ao dia, então... Ah, você já tá meio travado, hein? Tá meio travado. Eu tô meio receoso aí com isso. Segundo motivo, sobrevida. Quando o apocalipse mendigo chegar, os magrelos desnutridos definharão primeiro. E você, seu gordo de merda, acho que é pra você, Wesley. Acho que sim. Além de sobreviver mais tempo sem comida, poderá correr os magros e depois engordar ainda mais comendo a carne deles. Pô, isso é sensacional, cara. Me aguardem! Isso seria o mundo das voltas mesmo, né? Terceiro, prazer. É bom ter onde apertar enquanto faz um sexo anal gostoso. E quando você quiser apertar umas tetas, pode apertar as suas próprias. Tá vendo? Fica a dica aí, né? Não, pensa em tesão em dobro, cara. Porque você já tá no tesão com vontade de apertar a teta. Daí você alcança umas tetas, que são as suas. Tá. Só que daí tem alguém apertando suas tetas. Então... Quem é você? Quem é você? Não, é verdade, é um ciclo. É um ciclo de tesão, cara. Porra, isso aí infinito, é... Infinito, hein? Não, é um... Sei lá, isso daqui deve ser... É o movimento Beto Jamaica! Andar pro... Medicom Boston Group aqui, analisar isso aqui. Não que eu tenha ligado lá, mas os caras atendem muito bem o... as ligações. Quarto, praticidade. Você não precisa explicar para as pessoas porque sua camisa tá toda cagada com um monte de manchas de comida. Não dá pra, não precisa explicar, né? E segundo o Wesley Zobb, você não precisa nem limpar essa camiseta, nem lavá-la. Exato. Muito porque bem. Porque você só tem que trocar a camisa quando ela fede. Ela suja a sua cara, né? Certo. O último pedaço de qualquer comida será sempre seu. Você não precisa se sentir mal quando engordar, afinal de contas, você já é uma baleia. É verdade. Você já tá com o psicológico pronto pra vida, penso eu. Nível cultural elevado. Quando você passa o dia inteiro em frente à TV ou computador, você querendo ou não aprende alguma coisa. Afinal de contas, aquelas incontáveis horas semanais de Netflix, documentários, RPG, hentai, zoofilia que você assiste devem servir pra alguma coisa. É verdade. Provavelmente sim, né? Além de ficar excitado. Sim, como eu fiquei agora. Sim. Depois do hentai eu não ouvi mais nada. Depois do zoofilia eu também não ouvi mais nada. Já tinha tido um derrame. É. Então orgulhem-se de suas barrigas protetoras e comam muito bacon. Antes de terminar, eu gostaria de parabenizá-las pelo melhor pior podcast de todos. E dizer só mais uma coisa. Quando vocês lançarão uma camiseta do Beto Jamaica... Pô, tá aí sim, hein? O Kel vai ser o primeiro a comprar, porque ele é fã de Beto Jamaica. Mas quem não é fã de Beto Jamaica, né? Até com o pai de Washington ia ser Beto Jamaica. Eu também acho que sim. Próximo e-mail, Renan Santana. Falando ditadura da beleza e frustração. Excelentíssimos choromosos, masturbadores da imaginação dos ouvintes, defloradores de ouvidos, dentre outros títulos que poderíamos acrescentar copiosamente. Venho por meio deste meio parabenizá-los pelo trabalho de entretenimento e tecer alguns poucos e porcos comentários. Na sociedade em que vivemos, é impossível escapar da ditadura da beleza, até mesmo pelo fato de que a beleza é fundamental, principalmente nas mulheres, visto que mulher feia só presta pra peidar em festa. Mas serve. Serve. Pra peidar em festa, pelo sim, menos. Sim. E pra aquele cara que sente tesão com cheiro de peido... Já pega essa, tipo, ué. Tipo o Kel, aquele cheiro de brócolis. Aquele cheiro de brócolis, anão, que sobe, cara, te deixa de pau duro. Amo brócolis. Brócolis digerido, exato, hein? Exato, exato. que tem o mesmo cheiro do brócolis da Odigerina. Exato, exato. Mas que já te deixa ali com a pau adolescência, cara, pra que isso? Pra que endurece isso? O saco. Exato. Isso... deixa esmorgar. Deixa veiudo. Começa a esmorgar sozinha. Exato. Né? E se você vai fazer um anal ainda, pensando que pode ter ali uma válvula de escape ali? Então, cara, eu penso que a felicidade é aí. Pronto. Pegue a mulher feia, que ela peida em festa. Isso, e leve oh. pras festas. A famosa espalha-roda. Porque dá roda pra todo mundo? Ela pode fazer isso, Kel. Ela pode, pô. É um país livre, cara. Mas acho que não foi toda bem vez isso. Vocês vão tocar nesse assunto que eu espalhei a roda, e daí? Não, peraí. Eu sou livre pra fazer não, isso. Douglas, porra. Parece que não foi bem isso que ele falou. Foi direcionado a você. Tudo bem. Não dessa vez. Antes que esse sujeito feminista politicamente correto denominado Wesley Zop, vulgo Fábio Porchat do interior, vem em defesa das mulheres na tentativa de comê-las depois... Tentativa que não funciona. Então, devo esclarecer a porra toda. Tudo bem, Fábio, por agora chamar o Wesley de correto em algum sentido. Eu não sei se isso é correto. Não sei se você isso sabe o que é. Você sabe que é. Que você acha, Gabriel Asmar? Eu acho que no dicionário, na definição de correto, está lá tudo menos Wesley Zop. Eu acho que vocês estão enganados porque o Kel está aqui de prova. Palavras que não se aplicam ao Wesley Zop. Não, não. Correto, hétero e eu acho que ele... pão de cama. Eu acho que ele quis dizer correto. Ah, sim. Porque sabemos que ele operou do prolapso anal e agora ele tem um belo reto. É verdade, isso é verdade. Inclusive com a cara de Pedro de Lara, que está muito bonito. Que eu até comprei a colônia do Jequiti do Pedro de Lara, para poder combinar. Sim. Mas o Kel está aqui de prova, que uma certa vez ele estava querendo, como eu vou falar, fazer a corte numa senhora, e ela falou, não dá pra falar sério com o Kel, só dá pra falar sério com o Wesley. De fato, isso daí foi... isso é um trauma na minha vida. Cara, isso é humilhante. Não, é totalmente humilhante, rapaz. Você não sabe como eu me senti. Mas comeu ou não? Claro que não, né? Não, depois dessa ele falou... peguei nojo, rapaz. Falando, e inclusive, foi interessante você tocar nesse assunto, que eu fiz uma terapia durante anos pra esquecer. Você me fez recobrar lembranças reprimidas, né, ocultas. Eu peço desculpas, mas é que eu queria calar a boca desses dois aqui, mas acho que não deu certo. Não. 15 anos jogado fora. Você nunca nos calará. Ainda bem que... Socorro! Ainda bem que você pagava um valor simbólico de R$930 por mês. Exato, simbólico. Se por um lado a cobrança da beleza recai mais sobre a mulher, temo que para o homem exige-se uma ditadura de personalidade e de comportamento, o que é mil vezes pior. Na linha de pensamento do filósofo Arthur Petri, a mulher exige que o homem tenha papo bom, seja inteligente, culto e charmoso. Em suma, um macho alfa. E no entanto, se queremos uma mulher bonitinha que saiba cozinhar, somos os maus da história. Ora, o que é mais difícil? Ser inteligente, macho alfa ou aprender um pouco de culinária? O que você acha? Mas você é muito mais difícil aprender culinária. Vídeo Masterchef. Exato. Quem dirá culinária. Porém, esse menino está perdido. Então eu auxiliarei com as minhas filosofias de mendigo. Mas porque você é mendigo alfa. Sim, sim. A verdade é que a mulher pode exigir o que ela quiser, porque pênis são de graça. E bucetas são pagas. Isso é verdade. Pênis, lei de oferta e procure. Pênis são gratuitos. Ela estrala o dedo, tem pênis. Se você balançar, uma mulher balança uma árvore, vai ter 50 pênis querendo comer ela, cara. Ela não precisa se esforçar. Isso agora, é verdade. Pra um homem conseguir uma chana, cara, é muito difícil, é trabalhoso. Então o homem tem que se superar mesmo, porque lei de oferta e procura. Exato, é verdade. Então é por isso que acontece essa discriminação de beleza. Não fique triste por você ser exigido de ser um macho alfa, um rapaz que fala inglês, francês, tudo na vida que a gente faz em torno de comer alguém. Isso é verdade. Alguém, né? Alguém. Porque quem come de tudo não passa fome, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Como frustração, tem o fato de que estou escrevendo e-mail para o Chorume, ao invés de tomar vergonha na cara e terminar minha monografia. Mamografia? Não. Monografia. Ah, tá. Que é, seria um trabalho de conclusão de curso, Wesley Zobb. Entendi. Porém, um e-mail pro Chorume talvez mais pessoas leiam do que, do que o trabalho de conclusão de curso. Sim. Aqui, no mínimo, 4 pessoas ficaram sabendo do seu... o dobro do que uma monografia lida normalmente. Exato. Não abordarei as decepções amorosas, pois meu intuito não é fazê-los chorar junto comigo. Quando essas merdas acontecem, olho para a cara da mulher e utilizo a máxima falconiana. A terra há de comer, já que eu não a comi. Isso é bonito, não? Cara, isso daqui é uma lição de psicologia, assim, uma lição de liberdade, cara, para todos os homens. Isso é fantástico. Não deu para comer, não se preocupe, a terra há de comer. Pronto, alguém vai comer. É, porque às vezes chega pra Gabriel Asmar o quê? Meninas querendo dar pra ele o tempo todo. Isso é verdade. Mas ele não pode... Filas. Aqui no estúdio agora temos filas de mulheres querendo dar pra ele. Sim, algumas senhoras. Sim, ué. Sim. Algumas mutantes? Sim, também. Sim, ué. Sim. Tipo a mística. Mas com pau de negão. Com pau de negão. Neto jamais. Mas o que acontece? Ele não pode comer todas. Porque Gabriel é compromissado. É verdade. Mas ele não se culpe mais, Gabriel. Porque se você não comer, até é errado de comer. Pronto, você não precisa ficar mais chateado, escondido no seu quarto. Exato. Posição fetal. Exato. O que eu faço com tudo isso? Fica tranquilo. Ele manda abraços e finaliza o e-mail. O próximo e-mail dele é Leandro Lopes. Assunto flagra. Olá, amigos. Vou direto ao assunto de flagra. Todo mundo foi pego na hora do vamos ver. Mas eu vi meus pais. Um abraço. Isso é chato. É no mínimo chato. E no máximo os gladiador. É, mas será que ele viu no os pais... No máximo os décimos quintos. Né? Exato. Mas será que ele viu os pais dele quando era a vez dele? Ah, não. Eu acho que não. Eu acho que ele não, já muito viu. Muito complexo. Muito ele, complexo. Como assim? Ele pegou uma máquina do tempo não. No parto não, dele. Não. Ele viu ali. Quando ele ganhou a corrida, ele foi o espermatozoide alfa. Naquela hora que ele tava ele por fora, ele olhou pra trás pra zoar o resto. Ah, seus otários. Ah, meu pai e minha mãe. Não, eu acho que não. Acho que não foi. Não, acho que não. Acho que ele entrou no quarto querendo naninha. E pegou o pai dele comendo a mãe dele. Sim, de quatro. Dando no couro. Dando uma chupuletada, assim. Fazendo um batistaca. Dando uma madeirada. É chato quando você vê seu pai fazendo um batistaca com a sua mãe. Um quatro ortodoxo, um batistaca, depois um cowboy invertido australiano. E um Texas Hot Pocket, quem não sabe, procure no Google. Mas foi ali de relance que ele viu. Foi de relance. Escreveu com detalhes em 37 páginas. Exato. Talvez ele tava o mesmo psicólogo que o Kel aí. Talvez ele só tenha visto 3 segundos, mas a imaginação dele completou o resto. Exato. Pode ser. Muito bem, o próximo e-mail dela, Agatha Gonçalves, escreveu Ele Existe, é o assunto. Sim, o Kel existe. Deus, ela viu Deus? Não, ela viu o Kel. Quase. Próximo e-mail. Ela fala: oi, meus caros chorumentos. Como eu não consegui mandar pelo site, estou enviando a minha maior alegria no dia de hoje, que foi encontrar o Playboy do Boné. Aí ela está enganada que é Playboy do Boné. Isso, Playboy do Boné. Ela manda uma foto, o Playboy do Boné está concorrendo a vereador aí de alguma cidade para fazer jus ao mesmo tempo que ela mandou o Webson. Lá no Facebook também nos mandou, eu até compartilhei. Playboy do Boné aí, cara, sucesso. Tomara que ele consiga esse vereador e, por que não, um dia presidente do mundo. Quem dera. Playboy do Boné é o presidente do mundo, cara. Outro e-mail aqui de Diógenes Almeida. Manda com o assunto ouvinte satisfeito. Mas você falou com uma voz mais... Porque satisfeito é uma sensual. Palavra... É uma palavra que é sexual. Remete a isso. Obrigado, Chorumosos. Programa fenomenal. Ouço o podcast através do site Podflix. Foi nele que conheci o trabalho de vocês. Pergunta do ouvinte. Uma caganeira abrupta, surpresa, ou um banho de chorume na cabeça de uma calha entupida no caminho do trabalho? Então você prefere o que, Wesley Zop? Uma caganeira abrupta indo para o trabalho, sei lá, você vai atender um cliente de informática, né? Entre aspas. Sim. É o que você vai diz comer que alguém, faz. Vai comer. É. E ou, então você prefere uma cagada na calça ou um banho de chorume na cabeça? Um banho de chorume, pô. Lógico. Chorume é da hora, todo mundo gosta do Chorume, cara. Não, mas imagina um banho de Chorume, um banho de podcast, Chorume, de episódios do Chorume na sua cabeça, cara. Isso seria sensacional. Parabéns, Wesley Zobb, uma boa resposta. Ele fala, sou Diógenes Almeida, de São Paulo, Zona Leste, 25 anos, abraço na boca de todos vocês. É, eu gostei. Eu fiquei com dó, porque 25 anos, perdendo tempo ouvindo a gente, não, vai fazer alguma coisa. Vai transar. Vai fazer alguma coisa, tipo gravar um podcast. É, também. Peraí, 25 anos tem... O Gabrielzinho. Sim, mas eu sempre falei pro Gabriel fazer alguma coisa da vida dele. Eu tô aqui gravando podcast. É verdade, ele já tá fazendo. Renan Cirilo mandou um e-mail aqui pra gente. Assunto é, esse é meu feedback referente a alguns vários episódios que eu ouvi desse podcast. Acho que seria melhor falar por lá e não por aqui. Pode ser? Olá, ganso, hiena, baleia e anta. Tudo bem? Peraí. Ele fala, decidam entre vocês quem é o quê. Não, tá. É, eu já sou o ganso. É, então não tem o hiena nome. Deve ser o Gabriel, porque é pela risada dele. Agora, baleia e anta, não sei, a anta é o convidado de ter vindo, então eu sou a baleia. Eu acho que só pode ser anta o convidado, porque o Kel tem um pau de anta, todo mundo sabe. É, isso é verdade. Mas era segredo. Mas que se mexe como um nariz de anta. sim. Só que é do tamanho de uma anta mesmo. Não no tamanho de pau de anta, mas no tamanho de uma anta. Ah, sim. Ele fala, meu nome é Renan Cirilo Alves, se quiserem ser os diferentões, podem tentar me surpreender com alguma piada nova sobre o Cirilo da novela Calga Céu. Não. Não sei de que ele tá falando. Talvez ele esteja traumatizado. A única novela que eu assisti foi Rei do Gado, e não tinha Cirilo. É, não. E a última que eu assisti foi Rock Santeiro, então não. Desculpe. Tudo bem. Ele fala, tenho 36 anos, sou host do podcast Na Trilha. E se inscreve Na Trilha tudo junto mesmo. Moro em Vila Velha, Espírito Santo, e estou hoje semi-desempregado, pois não tenho nenhum vínculo empregatício com nenhuma empresa, sendo também como Wesley, um empreendedor de informática. Coitado, ele não sabe o quanto é ofensivo se comparar com ele. É auto-ofensivo, é, né? Empreendedor de informática, o Wesley quer dizer que dá a noite inteira para um caminhoneiro. Acabou de perder uns 5, 6 clientes. Falar aí o nome. Ele é desempregado mesmo. Era semi. Conheci o Chorume após a participação nos Losticos. A de vocês, não a minha, seus animais, óbvio. Não, eu entendi. Muito bem. Comecei ouvindo a Lixipédia, depois alguns seguintes e curti bastante. Bastante o suficiente para, de forma involuntária, chamar minha filha de 12 anos de demente na semana passada, depois de ela se descuidar em alguma atividade de casa. Descuidar, entenda, derrubou o rodo. É, exato. Demente! Demente! Quero expressar minha gratidão a esse programa que tem mudado meu relacionamento fraternal, pois antigamente eu não falaria nada disso. E naquele dia eu a chamei de demente antes de ele aplicar a devida surra com um porrete de aço com pregos pontudos na parte que bate na cabeça. Peraí. Esse cara o Chorume, ele expande, cara, possibilidades da pedagogia. Amor. Porque só bate com um cacetete de aço de pregos na ponta, na sua cabeça, uma pessoa que te ama. Isso é verdade. Porque eu não vejo desconhecidos na rua fazendo isso com as pessoas. Não, porque se você... o desprezo é ao contrário do amor. Sim, então... sim. A pessoa se preocupar tanto com você a ponto de te bater com pregos na cabeça. Mano, isso é muito legal. Exato. Cara. É um pequeno corretivo. Pra mim. Exato. Aposto que a criança nunca mais vai... respirar fundo perto do pai. Vamos dar um parabéns. Não, vamos dar um parabéns a Jaime Palilo aí. Continuem esse importante trabalho educativo. Brincadeiras à parte, porque não acho nada educativo o podcast de vocês. Quero aproveitar para dizer que, dentre tantos podcasts que conheci, o Chorume foi o único podcast que me motivou a ouvir todos os programas desde o início. Oh, isso é chique, hein, Kel? Pense. Porque é bom, ele pergunta. Porque é feito com DPVAT? O que é DPVAT, às vezes? Disposição, prazer, alegria, vontade e tesão. Por inovar na inclusão social e ter um deficiente no cast, Gabriel Osbar? Talvez. Ele fala, porra nenhuma. Vocês fazem tantas, mas tantas piadas internas com referências a episódios anteriores que é impossível para um novo ouvinte se situar nas conversas. Puta que pariu. Então ele tem que ouvir em ordem cronológica para ter referência. Problema dele, cara. Mas eu vou falar uma coisa, a gente faz bem menos do que a gente poderia. O Arnaldo corta muito. O Arnaldo tira a maioria. E essa gralha rindo, quase estourando meus tímpanos. Alguém, por favor, coloque uma coisa na garganta dele para ele rir mais baixo. Ou tire, sei lá. Na verdade, isso daí não é uma risada, mas o ânus do Gabriel, ele faz esse barulho assim, quando ele está feliz. Então é tipo um assovio anal. Isso é verdade. Na verdade, eu queria dizer que você está equivocado, que eu sou hiena, não a gralha. Mas a gente chama de gralha o seu assovio anal. Não, então chama de cloaca. É, sim. A sua cloaca. Sim, mas cloaca de gralha. Sim. Ainda não terminei de ouvir todos os programas. Faltam poucos e talvez já tenha terminado enquanto esse e-mail seja lido. Ou não. Fato é que não terei como comentar os episódios, pois seria uma missão quase que impossível, dado que tenho que ficar limpando um líquido com cheiro de lixo que fica escorrendo dos meus ouvidos enquanto estou escutando. É normal. Isso é normal. É pus, infecção no ouvido, isso. É. O corpo rejeita coisas estranhas. Sim. O outro fato é que ganharam um ouvinte fiel. E, além disso, um divulgador desse desserviço que vocês chamam de podcast. Oh, muito, muito obrigado. Isso cara. É uma pessoa que odeia a humanidade. Né? Isso, eu agradeço. É. Aproveito ainda o ensejo para fazer a todos vocês a minha pergunta polêmica. Para o Wesley Zop, obviamente. Então, vocês são muito, muito mequetrefe, cara. Ele sempre manda, é para mim isso aí. Ele manda Zop. Dentro de tantos os convidados que o Chorume já recebeu, qual deles foi o mais desagradável? Desagradável? Exato, exato. E só para não tentar se esquivar e tentar roubar, olha só, ele sabe a sua malandragem, Zezop. Vou esmiuçar a pergunta. Qual convidado, que seja podcaster, seja canhoto, que joga merda até nos óculos, que tem um podcast de autoajuda, que participou do episódio 53 falando sobre ditadura da beleza e que tem o primeiro nome Paulinho, foi o mais desagradável de todos. E por quê? Acho que faltou algum detalhe. Então, eu não sei bem o que ele quis dizer, mas... Dentro dessa vastidão de possibilidades... Dentro dessa vastidão de possibilidades, eu tendo a dizer Paulinho Siqueira. Mas e por quê? Porque ele tem um podcast de autoajuda e ele não admite isso. Tudo bem. Apesar de autoajudar as pessoas, ele fala que não é um autoajuda. Muito bem. Ele fala, obrigado a todos, um grande abraço por trás e atenciosamente, Renan Cirilo Alves. Ele fala, observação, vocês são fodas. Pô. Com PH, não? Não, com F. Então não é tão foda. Porque ele não é da época que escreveu um farmácia com PH. É verdade. E hoje, escreve como? H-O-J-E. Ah, muito bem. Vocês são dementes. Observação 2. Agora é o momento em que vocês mentem dizendo que recomendam o meu programa e mentem também dizendo que recomendam os ouvintes a ouvir na trilha. Então recomendamos o programa do Renan Cirilo, ele faz um pinguinzinho como ninguém. Não é esse programa, não é esse programa. Cobra barato de terça-feira. Não, gente, não é esse o programa, ele tá falando do podcast dele. Ele falou pra gente recomendar o programa dele, recomendo o programa que eu mais gosto. Que é o podcast. Tudo bem, ele também tem o podcast na trilha que fala sobre o que, Wesley Zorro? Sobre esportes, aventuras, motocycles. E outros eventos. Do malandrão. Acho que você devia fazer um trabalho. Sinopse de podcasts era uma profissão que não existe. Que você ainda não tem, ainda não tem. Então ouçam lá o Na Trilha, eles falam sobre diversos esportes diferenciados. Montanhismo, alpinismo. Motorcycles. Socialismo, comunismo. E... motorcycles. Observação 4, não vou revisar esse e-mail e desculpe a bagunça. Observação 5, minha filha passa bem e já respira sem ajuda de aparelhos. Muito bom. Esse é muito bom. Gostou, Wesley Zop? Eu gostei. Eu vi que você só se masturbou 4 vezes durante esse e-mail. Eu tô meio desanimado hoje. Tudo bem. Rafael Augusto Madalon retorna das cinzas com o assunto após o apelo do Zop retornei. Aê! Ele fala, olá coleguinha, sentindo minha falta... Fiquei feliz de ser lembrado no episódio 49. Estive por aí na minha peregrinação em busca do grande Ozola, ainda sem sucesso. Entretanto, gostaria de dizer que não parei de ouvir o Chorume. Como já disse uma vez, vocês moram no meu coração, do lado de minha mamãe e do padre Claudinei. Acho que depois... Acho que depois do puta gambiarra, onde o Ganso contou sobre as maçãs fritas, e aquele episódio onde o Zopd fala sobre a caipiroca que ele criou, ou até mesmo o Gabriel contando sobre os pastéis que ele fritou, me pergunto, por que ainda não fizeram um episódio sobre receitas culinárias do Chorume? É verdade, é verdade. Boa, boa. Masterchef e Chorume, né? É. Imaginem só, já que os três são barbudos e não para de falar, todos os pratos com pelos de barba e baba e bastante perdigoto. Ah, ficou excitante isso aí. Defina perdigoto, Wesley Zop. Respingo de guspe que normalmente acerta a boca da outra pessoa. Isso daí foi programado, velho. Exato. Um teleguiado. Teleguiado. É. Saindo de casa ontem de manhã, fui abordado por três ladrões. Música de suspense, por favor. Raio, o sol! Não é pra você cantar. Pra eu tocar deixa o editor pôr aí. Tá. Põe aí, Arnaldo. Quase morri de susto quando me preparava para entregar o dinheiro. Fui surpreendido por um abraço, um aperto de mão e um santinho. Enfim, disseram que queriam meu voto e sorriram e foram embora. Até a próxima. Abraços maços. Rafael, que enviou seu e-mail, enviou esse e-mail do Windows para o Windows 10. Eu queria abordar para dar um abraço, um aperto de mão. É aquela brincadeira lá do pera, uva, maçã, salada mista. Será que era o Dezão do molejo? Pode ser. A Dezão! Keila Johanna mandou lá no episódio 48, História de Velhas, mandou o seguinte comentário. Sixpence, meu Deus, quase pirei quando tocou. Parabéns pelo cast. O Arnaldo sempre elogiado pelas trilhas sonoras, né? Vamos dar um aumento aí pro Arnaldo, ele vai poder... Peniano. Vai poder... muito melhor. Por que não de glúteo? É verdade, de glúteo e peniano. É, muito bem. Jorge Augusto mandou o episódio 53, Ditadura da Beleza. Ele mandou, poucas vezes eu ri tanto, com tanta besteira por metro quadrado. Senhor Chorumeiros, parabéns pelo episódio, muito bom. E o Paulo complementou. Não fugiu da zoeira quando apareceu à frente dele. Muito melhor que o Gabriel Osbar. Ele não falou isso, mas eu completei. Ah, você completou. Tá escrito em caneta bic na tela do notebook. Eu acho que ele esqueceu isso. Ah, ele ia escrever isso. Mal posso esperar pelos próximos episódios. Grande abraço, senhores do lixo. Muito abraço. Bem. Ele também tinha mandado um comentário no episódio 52, Decepções e Frustrações. Ele tinha falado, e aí, senhores do lixo, agora eu também sou ouvinte de vocês. Sou Jorge Augusto, 32 anos, formado em desenvolvimento de sistemas, sou analista de suporte técnico e podcaster, editor e host do Animesphere. Caralho. Tu não faz nada mesmo. Podia arrumar um emprego também. Né? Mano, pensa num cara que riu demais ouvindo a primeira dose choromosa e vendo quão massa o episódio foi. Como vocês já sabem, soube de vocês por meio do grupo de podcasters do Telegram. Além de ter o desprazer de ter ouvido a participação de vocês nos Losticos. Só faltou o ultra combo de tanta piada infame. piadas infames. Não sei se é nosso feitio fazer isso. É, também não sei, mas tudo bem. Agora, cada episódio que eu ouvir, deixarei minhas impressões por aqui. Abraços. Então, Jorge Augusto, lá do Animesphere. Já ouviu, Wesley Zop? Não ouvi, mas quero muito ouvir. Ouvirei essa semana, ainda não tive episódio, mas vamos lá, ouvinte, conhecer o Animesphere juntos. Também tem um... No episódio Ditadura da Beleza, tem Josué Alessandro comentando. O que ele comentou? Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera do Chorume. Sou o Josué do podcast. Sim, sei que não me conhecem. Eu conheço. Porque era pra ser podcast. Será? É. Não, acho que não. Era. Ah, você acha que é uma zoeira dos caras? É, mas então, mas... Ou eu que falei errado. Não, não. É que ele é um cara muito ponderado, cristão, ortodoxo e malemolente. Preferiu o podcast. Ah, tá bom, então. Ele fala, gosto muito do seu podcast, ganhou mais um ouvinte, ri do começo ao fim. Gostei da dica de gravar pelado por causa da acústica, vou sugerir aqui. Mas não só pelado, tem que estar banhado em óleo também. Só pelado não adianta nada. Lembrando que a gente grava pelado por causa da acústica, porque as ondas quebram no mamilo. Quebram no mamilo. Na ponta. Na ponta. Sabia disso, Kel? Não sabia. Então tira a roupa. Tem muita coisa que o Kel não sabe, né, que a gente tem que ensinar ele aqui. Bob Balbúrdia também comentou no último episódio Flagrantes, ele fala, podcast novo é disso que eu tô falando, porra! Eita! Muito bem, outro comentário lá no Flagrantes, tem ele de Felipe Aleixo, ele fala Mr. M, Mr. F, ponto. Eu gostei desses códigos binários. Eu gosto dessas poesias concretas que as pessoas escrevem pra gente. Francisco Wolf Santana Júnior comenta no episódio 51, puta gambiarra, ele que já mandou um e-mail aqui que lemos, ele fala, ereção pra dentro foi foda. Acontece. É, então, acho que ele tava fazendo uma sexo ouvindo podcast. Ele tava fazendo sexo ouvindo podcast quando o pau dele endureceu pra dentro. Puta, isso é... Vira um toba, né? Sim, mas não precisa sair dano pra todo mundo. É, verdade. É. Vamos lá, Agatha Gonçalves mandou aqui também alguns comentários, falando uma deusa ou maluca como enfeiticeira. Ela é demais. Não, talvez falando de nós três, né? Ah, tá. O Gabriel é uma deusa, eu sou maluca, você é uma feiticeira, provavelmente. Eu gostei. Pra quem que lembra ser... da feiticeira do H, que sempre tá sentado num pau de vassoura. Não, porque... Dá pra um cara que foi de campeão do MMA, não é? Sim, é por isso. Não é esse seu caso? Pode ser, né? Ou queria dar, não sei como que funciona. Não sei da sua vida, não, cara. Eu fico impressionado. Então. Orelha Miguel, espero você aqui. Oi, meus caros, com o decorrer do tempo e trabalhando com projetos de editoras internacionais, eu notei que o Brasil é o país da gambiarra. Nós, do Rui Rui BR, temos o jeito próprio, as favelas estão aí para comprovar. Falou! Ela também manda aqui, parabéns atrasado por esse um ano, que fiquem muito mais. Vocês são o melhor do pior. Cara, eu levo como elogio. E o que foi essa leitura de e-mails? Foi quase uma parte 2 dos esportes que deveriam estar nas Olimpíadas. E ela fala, Wesley Zop descreveu o único esporte que talvez eu tivesse oportunidade de ganhar uma medalha. Enviar mensagens de texto. Maratona de séries? Adorei. Teria bolsa atleta? Como seria se tivesse? Beijos. Como seria essa bolsa atleta, Gabriel Osmar? Bom, todos sabem aqui que os atletas usam os melhores equipamentos. Isso é verdade. Certo? Isso é verdade. Então, porque como... são atletas. Sim. Como na maratona de séries, você tem o quê? Seu Netflix. Sim. Mas pasmem. Existe o Netflix 4K. Todo mundo assina o R$19,90 lá. Sim, é verdade. Com baixa qualidade. Sim. Porque só vê no celular. Eu só vejo esse. E daí você vai lá e tem um 4K. Mas por quê? Porque você não sabe. Porque é de atletas, cara. Ah, você tem que preencher com o preenchendo com esporte. Aí você tem que colocar o seu cadastro de atleta, de maratonista de série. E lógico, você recebe a sua assinatura E se você se destacar, você ganha patrocínio em poltronas reclináveis. Puta, isso, mas poltronas do papai, não? Só pra eu saber. Não, dos atletas, velho. Ah. É verdade. Ele não presta atenção, tem um déficit de atenção. Nossa, muito grande. Eu, burro, ignorante, besta e gentil, o que eu achei? Que era bolsa pra carregar as fitas VHS das séries. VHS. Sim, é. Sim. É porque eu sou atualizado, Kel, desculpa. Fitas em 4K. Eu não sei lembrando... que sistema você gravou. Eu gravo normalmente em SLP. Lembrando que eu não quero discriminar nenhum atleta, porque alguns atletas podem ser pais. Ah, isso é verdade. Sim, isso é verdade. Não, parece que não é proibido ainda. Não é proibido. Muito bem, essa é a minha chance de ir para as Olimpíadas, então. Mas eu digo que se você fez algum filho, perdeu tempo e não assistiu série. Então você não é um bom atleta. Isso é um... A não ser que você fez enquanto assistia série. É, pode ser. Mas você não prestou atenção na série. Não, vendo... Ou não prestou atenção no sexo. Não, vendo por uma... isso teve um filho. Não, pode ser. Sei lá, é, pode ser, mas... Porque tem série lá, aquelas séries da Disney, que te dão tesão mesmo, cara. Não tem como, você vê... Da Disney? Parece que você falou Disney. Não sei se... Não, eu tava falando aqueles animes Pixar, tipo Rantaro. Pixar. Isso, Pixar. Ah, sim. Você vê lá Up, Altas Aventuras, cara, um velhinho e uma criança, você não fica excitado. É, e um cachorro. Exato, cara. Tudo que você pediu a Deus ali numa casa só voando, cara. Ou seja, sem polícia federal, meu. É verdade. Tudo junto, né? É, exato. Sei lá. O céu é de todo mundo. Sei lá, cara. Eu sou assim. É verdade. Talvez não sirva pra ser um maratonista de série. Porém, Wesley Zop, se o ouvinte quiser mandar e-mail pra gente, pra qual e-mail deve mandar? Pro nosso. E qual é? autocriticas@chorume.com.br. Repita. autocriticas@chorume.com.br. BR com B de bola. E se ele quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, Wesley Zop? É o DDD 19 99495-5485. Fale isso num ritmo de axé. Tá bom. É o 19 94 94 94 94 94 95 5485. É a 5485. É a 5485. Muito bem, acho que facilitou, pô. Ficou muito mais fácil. É só ele eliminar as duplicidades que vai dar certo. Gabriel Asmar, redes sociais, por favor. Facebook, Instagram, Lixo do Lixo e Twitter, @néctardolixo. Muito bem. Agora é seu momento. É o momento em que você... Anuncia o tema, Gabriel Asmar. Ah, sim. Porra, de surpresa, sim, caralho. Não tinha preparado nem o nome dessa caceta. O episódio de hoje vai falar de palavrões. Palavrões, muito bem. Então vamos logo pra essa caralha de episódio. Filha da puta. Ai, Beto Jamaica! Como é de costume, o início do episódio é feito por ele, o homem mais sábio do mundo, o homem mais velho do mundo, aquele homem que inventou os palavrões. Alguns deles, não vou falar que foi todos. Não, sim. É os primeiros, pelo menos. Sim. Paralelepípedo. Exato. Paralelepípedo é uma palavrona, não é um palavrão. Opa, então parece que já começou com seus ensinamentos. É. Por favor, Wesley Zop, comece com esses ensinamentos. O que é palavrão e o que é palavrona, então? Palavrona é uma palavra muito grande. Sim. Porque palavra está no feminino, você vai aumentar ela no ona e não no on. Certo? Faz sentido. Ou no aça, talvez, pode ser. Uma palavraça. Sim, pode ser. Mas o palavrão... Uma palavrara. Não sei. Tudo bem. Não sei dizer. É, agora, um palavrão é o quê? É o que as pessoas determinam que não se cabe bem numa diplomacia social. Entendeu? Uma coisa que as pessoas julgam que aquela coisa é uma boqueadura adversa. Vou pedir ajuda pra ele, que é o rei dos termos técnicos. Sim. Gabriel Asbar, palavrão, por favor. Palavrão é tudo aquilo que você não pode falar à mesa com sua avó do lado. é o melhor termo técnico que tem. Técnico. Bem resolvido. Kel, você tem uma definição diferente? Não, acho que a do Gabriel está muito boa. Eu viu? Também concordo mais com o Gabriel do que comigo. Não tem mais o que falar. Tudo bem. Mas e minha avó que é surda, né, nesse caso? Porra, ela sabe então levar, ela que se foda. Pau no cu dela. Ela que vai pra puta que pariu. Muito bem. Minha avó não é surda. Ah, ela tá vendo. Ela tá aqui, porra. Ei, caralho, a gente não podia falar dessas merdas, cacete. Muito bem, então continue, Wesley Zob, com a sua linha de raciocínio, se é que podemos chamar assim. Eu, quando era pequeno meninote, você aprende palavrões onde normalmente? Na escola. Na escola? Na escola, normalmente é na escola. A escola é pra isso, né? A escola é feita pra essas coisas. Só que pra você levar conhecimento pra escola, pra talvez você ensinar outras pessoas, você aprendeu em outro lugar. Que é onde? Em casa. Em casa ou na rua? Ou na rua, claro. E na minha época de escola, tinha aquele, chamava ditado, a professora falava uma palavra, você escrevia a palavra, ela falava, depois ela corrigia, se você escreveu gramaticamente certo. Sim. Vocês lembram disso ou não? Sim. Ou vocês não passaram por isso? Sim, ah. Sim. E uma vez, quando a primeira vez que eu fui mostrar para meu querido avô o que era um ditado, falou assim, então vamos fazer um ditado. Eu falo as palavras, você escreve. Sim. Falei, ótimo, vou fazer a lição de casa. Ele começou, bunda, cu, porra, caralhas. Mas a sua avó não tava do lado. Não tava na mesa. Então tudo bem. Então não é palavrão. Não, só que daí eu fiquei meio constrangido de escrever aquilo no meu caderno. Qual idade você tinha? Não, devia ter 6, 7 anos, né? Muito bem. Logicamente que você foi traduzindo glúteo. Sim. Cloaca. Reto. Era um garoto inocente, né? Claro. Anos. Então, daí eu aprendi vários palavrões nesse dia com meu querido vô. Sim, muito bem. Ditado. Parabéns. Com no ditado. Parabéns. Você tem alguma história dessa aqui, ó? Quando os palavrões começaram a chocar tua vida? Cara, eu acho que também foi na escola, viu, rapaz? Eu não lembro exatamente a época, sim. Mas eu acho que o negócio se aprofundou mais depois que eu conheci o Wesley. Aí acho que o negócio perdeu o controle. Vocês foram brincar de ditado, né? Vamos brincar de ditado. Ele me mostrou a lição. Que é só a hora que eu sei falar palavrão, é essa hora. Bunda mole, vale, picadura, tanto bate até que fura. Esse é o ditado. Furou a toba. O Wesley inseriu fisicamente o caralho na sua vida. Que delícia. Essa é a minha missão. E você, Gabriel Asmar, onde foi o seu contato com palavrões? Ah, eu acho que, como todos disseram aqui, foi na vida. Porque a vida ensina. Exato, isso é verdade. Exato. Mas uma coisa que eu me lembro de talvez não de que aprendi, mas que reproduzi, né? É porque como meu pai, eu sempre acompanhava ele ali quando ele tava mexendo em alguma coisa e às vezes ele martelava o dedo. Ah, isso às acontece. Vezes ele, sei lá, ia pegar um pão em cima do armário e martelava o dedo. às vezes ele martelava. Às vezes dirigindo ele martelava o dedo, sei sim. Lá. E eu como era uma criança que, sei lá, pegava tudo umas... que via colocava na boca. Inocente, também. Né? Sim. Eu pegava umas madeiras velhas lá e fazia alguma coisa. Tinha um martelo, um prego lá. E... Só que eu entendia que não era só... Não entendia que era quando batia no dedo que ele falava a palavra. Então, às vezes, eu tava martelando e soltava um... Caralho! Isso ajuda, né? Entrar na... Parece que martela é melhor. Meu pai vai. É o ritmo, dava o ritmo. Meu pai, boa. Meu pai faz, você imagina, tum, tum. Tum, caralho. Pô, virou um sucesso aí. O quanto o pai dele não batia o dedo, então... Não, era vesgo, filha da puta. É melhor martelar sem estar vendado. Dedão, né, de madeira, é. Já, né? Ele ficava... Ele ficava, ele xingava porque amassava o dedão de madeira que ele tinha acabado de comprar. Mas todo mundo sabe que hoje em dia você pode parar o prego sem segurar com a mão. Você pode usar um prendedor. Sim, sim. Isso você poderia ter falado no puta gambiarra. Só que quando você faz isso, automaticamente os seus dois testículos escorrem e seu pênis vira uma buceta, né? É, por isso acontecer. Que daí pra você retomar, você diz, caralho! Mas tem que acertar o dedão pra fazer assim. E você, Douglas? Eu acho que foi também na rua, em casa, na escola. Eu não tenho uma história que me na marcou. Fazenda ou numa casinha de sapê? É, sim. Numa casinha do meio do nada com sabor de chocolate, cheiro de terra molhada. Ah, sim, sim. É na casa do Padre Pedro, pra quem não entendeu a referência. Padre Wagner. Pra quem não pegou o endereço. O endereço, porque não entendeu. Muito bem, mas pra vocês, o palavrão é vírgula ou o palavrão é como se fosse um belo vinho? Que você deixa guardado, mas de vez em quando você abre pra tomar um... Com os amigos. Uma bela taça. Não, eu não digo nenhum nem outro. Porque no Chorume a gente fala muito palavrão aqui? Acho que não, cacete. Acho que não. Porra, eu não vi nenhuma vez, hein, caralho. Então, mas o que é? O palavrão é uma vírgula, você usa em toda a frase, tem que ter um palavrão, é sua identidade, ou você deixa ele num pedestal e de vez em quando você pega um palavrão pra fazer parte do povo, pra se sentir... Não, eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que você usa... Pra determinar certas coisas. Determinar a intensidade, por exemplo. Exato. Sim. Você vai falar assim, ah, o universo tem bastante estrela, Kel? Não. Tem o universo tem estrela pra caralho. Porra, você quer falar intensidade, você quer quantidade. Se você falar bastante estrela, quando você fala pra caralho, parece que tem mais muito estrela mais. Do que bastante. Não, muito mais. Muito parece mais. Que tem mais do que infinito. Oh, parece, sim. Se você fala, assim, fala infinitas estrelas. Tem um zilhão. Não, estrela pra caralho. Quer dizer que é mais que infinito isso aí. Oh, por matemática exemplo, não explica o termo pra caralho. Por exemplo, você tá lá, ó, questão de temperatura. Essa garapa aqui tá quente. Essa garapa tá quente pra caralho. A primeira tá morna. É, tá morna. Ela falou quente, tá morna. Tá quente, temperatura ambiente, né? Agora você... O engraçado é que, sei lá, aplicação prática não existe, né? Porque você fala, tá quente pra caralho, você não vai medir um caralho. Pra não. Uma não... temperatura de caralho. Ele não é uma referência de temperatura. Opa, não sei. Não por quê? Sei, porque talvez o Wesley Zop iniciou essa medição com caipirinhas. Ah, essa aqui tá boa pra caralho. É verdade. É, bom, isso aí sim. Isso aqui. Mas é que o palavrão, ele não é um termo prático. Ele não, é um não, termo, não é um termo prático. Ele não é um termo aplicável pra realidade, se você parar pra pensar. Ele é muito mais imaterial do que outra coisa. Mais ilusório. Exato, exato. E tanto é que às vezes ele é um palavrão, mas ele nem é um palavrão. Ele nem é um xingamento. Exato. Ah, isso é verdade. Você fala, ô, cambada de filha da puta aí. Às vezes você nem tá xingando os caras. Não, vai ver são. Não, e às vezes. Mas às vezes você tá falando, é como se você tivesse. Meus queridos amigos. Meus queridos amigos, olá, senhores. Ah, sim. Entendeu? Sim. Você então... não tá chamando eles de filhos de um acidente de trabalho. Exato, tá, sim. Comi pra caralho. Você não quer dizer que, sei lá, comeu três rolas. O seu rolas, pipi fica grosso. É, exato. É, sim, é verdade. Não, é verdade. Às vezes é uma coisa muito imaterial. Não tocava. No touch. No touch. E no começo vocês falaram assim, o que que é? Vocês falaram que eu, como diplomata, conforme meu avô ditava, eu mudava as palavras de um modo mais correto e bíblico. Mas se você fala cu, é palavrão. No cu não é palavrão? As pessoas dizem, a sociedade... Depende, se for um caralhão no cu... Não, é muito mais palavrão, né? Sim. Ou se for cu pra caralho... É, sim. Come cu pra caralho, pô, o cara a noite inteira... Isso aí é felicidade. Era uma data especial. Isso te lembra alguma coisa? Isso me lembra uma vez que eu comi um cu. É, imaginei. Mas comi cu pra caralho. Então, sim. Agora se a pessoa fala anos, na sua cabeça vem a mesma imagem. Mas o anos, tudo bem. É, depende, né? Ah, vai tomando anos. Então, não fica, não me ofendeu. Dirige-se ao liga, anos. Não tem liga, não rima, não rima. Não, pra mim passa em branco. É. É porque eu tenho um professor que dá aula comigo, um professor de português. E olha só que coisa bela esse podcast vai falar agora. Vamos ver. Que ele fala que as palavras são como as estrelas. Não pra caralho. Como não, tem cinco pontos. Não, que tem cinco pontos, claro. As estrelas não têm cinco pontos. Opa! Faça uma estrela nesse papel aqui. Você pode fazer uma com seis, você sabe. Você vai não. discutir isso com o Davi? É. Ah, é verdade, é. Com o Davi não vou discutir. Muito bem. E daí o que, que acontece? Ele fala que às vezes você está vendo uma estrela, aliás, você está vendo a luz de uma estrela, mas você não está vendo a estrela. É verdade. Porque aquela estrela talvez não exista mais. Mas a luz dela ainda está chegando agora. Te alumia, te alumia. Sim. E às vezes as palavras são assim, você está vendo a palavra, aliás, existe a palavra, mas o significado dela até você já é outro. Ah, isso já é verdade. Mudou. Então, por exemplo, quando surgiu palavras como caralho, não, provavelmente não significava uma caceta grande, veiúda, boa de pôr na boca. Opa, mas você sabe o que significa caralho? Tá falando em era o que eu ia agora. Falar, se você quiser eu te falo o que, que é um caralho. Não, eu quero. Caralho nada mais sim, é do que um o pênis. Mastro principal de um navio. Exato. É o mais alto. É. Tanto quando... é que quando você falava, vai pra casa do caralho, é aquela casinha que fica em cima pro cara, caloneta... Exato. E normalmente quem ia ficar lá? O pior marujo também. Claro, lógico. Porque não sabia ser marujo, exato. Só sabia enxergar a terra. E daí vai lá pra casa do caralho, então vai pro caralho, esse tipo sim. de coisa. É. Mas e daí quando começou o tráfico negreiro, que você tinha os negões, e aí fizeram a comparação entre aquele mastro e o órgão sexual masculino, porque sim. antes... Só brancos não fazia sentido. Não fazia sentido algum. Japoneses, não. Daí não, quando, não. quando os negros queriam ofender outros negros, falavam, oh, seu pênis é tão pequeno, igual um caralho. O cara é louco, cara. Tá me zoando, tá me zoando. Exato. E daí, vou pôr do lado pra comparar. Daí os brancos não entendiam, achavam que era um elogio, daí deixou lá. Como... Daí ficou. Mas é parte da história que ninguém conhece. Aí. Isso é verdade. É bonito saber, né? O aprendizado do dia a dia. A origem do caralho. Né? Origem do caralho. De onde veio o caralho? Né? Às vezes você não sabe, tá na sua guela, você nem entendeu como chegou lá. É, já que estamos aqui, então, falando de palavrões, queria que eu falasse um sinônimo de pênis aí. Só pra sinônimo educar o ouvinte. Pica grossa. Muito bem. É um bom sinônimo. Muito, muito bem. Um termo clássico, tradicional ali, que faz um arroz com feijão, mas não perde a sensibilidade de uma boa pica. É, sim, sim. Porque se no meio do sexo você fala chupa minha pica. Ainda efeito, tá dentro, ainda efeito, tá dentro. Tem efeito, é até sensual. É... Sim, fica. Chupa minha pica grossa, igual ele falou. Sim, mas sim. tem que ser grossa. Claro. Para não gerar piada. Afinal, você fala, se não fosse, você falaria, chupa minha agulha. Sim, sim, sim, que é sim. um outro termo para pica. E, na sua opinião, qual palavrão que você mais gosta de usar? Os mais comuns. Vamos falar de palavrões clássicos que toda criança tem que falar. Ah, toda criança tem que falar? É, toda. Ah, acho que filha das putas. Cardilha, né? É. É, não, filha da puta. Não, nossa. Filha das putas. Não, filha da puta. Não, é, criança nossa. Fala filha. Sim, mas ela tem que aprender o filha das putas, que é o plural. É, não, precisa aprender, mas isso sim. daí é mais pra frente. Muito é. Bem, já falamos. Caralho também é um caralho baixo. É... Caralho é... Caralho tem que falar. É, cacete. Cacete. Sim. É, mas cacete até que é um palavrão... Não, não, leve, mas de crianças. É, sim, sim. Não. Puta que pariu é bem falado ainda? Bem acho falado. Que puta que pariu cabe bem. Puta que pariu ainda. Eu acho numa que... rede de negócios, por exemplo. Isso daí. Numa atendente de fast food. Uma conferência, numa conferência. Atendente de fast food. Puta que pariu, fecha essa merda logo. Caralho. Acho que agilizaria. Porque você vai no fast food, às vezes, querendo uma comida fast, um food fast. E não é fast. Só que tem uns filha das putas lá. Fica em bacana, viu? Nossa, não sabe, o maldito não sabe como funciona a porra, escolhe o pão, depois a porra do recheio, e ele fica lá, mas como que é isso? Como mas que é pão? Que pão mas que tem? Mas eu quero aquele lanche lá, o 2. Não, quero... não é assim, escolhe a porra da salada, aí o cara pega todas as saladas, porra, a salada é tudo igual. Não, o cara fica meia hora na fila, quando chega a vez dele, tem um cardápio. É. Vai ficar no seu cu, se o atendente fosse bom, já mandava um puta que pariu, escolhe logo, já... Aí já o cara é. Já dá aquela trancada e fala, não, beleza. Não, não, não, alface, rúcula, tomate, cebola, entendeu? Não, o cara até fala, vou no McDonald's. É. Pronto. Beleza. Pronto. Mas não deixa todos os outros clientes insatisfeitos. Você perde exatamente. O cliente, mas não perde todos pensando os outros. Pensando no bem-estar dos outros. Pensando no bem-estar da maioria, exatamente. Você sacrifica um. Mas puta que pariu, eu nunca falei. Aliás, nunca falei. Mas não é meu. Não é comum, não é cotidiano. Não está no meu vocábulo porque é muito extenso. Não, não é. É porque você não tem muita reunião de negócios. No puta que pariu, cara. Você manda um puta que pariu numa reunião de negócios e fala, aquele é o chefe. Não, aquele não. Cara manda, não é, importa, se ele tiver bigode é melhor. Mas se ele falar, puta que pariu, eu falo, opa. Esse, até esse... ali você não sabia quem era o chefe. O cara mandou um puta que cê pariu. Você vai vendado pra reunião de negócios, né? Você não sabe quem é o chefe. Todos são iguais. Todos são iguais, com a mesma roupa, né? Exato. Opa, quem é o chefe? Eu sei que eu não sou o chefe. É, daí eu fico olhando quem tem bigode. Eu sei que eu não sou o chefe, que eu ganhei R$1.500. Quem dera eu ganhasse o dobro. Uma gozada na bunda, ele veio. Alguém é o chefe aqui. Daí o cara mandou aquele puta que pariu, você fala. Puta que pariu, putz. É ele o chefe. Valdecia, o chefe. Não sabia. Mas ele é o faxineiro. Humilhei ele ontem. Ele ganha mais de 1.500. Ele ganha 1.512, caralho. Vocês sabem que vocês estão zoando o faxineiro, mas o faxineiro tem um piso salarial inicial de R$2.000. Né? Sim. Muito bem, então puta que pariu. Não, eu não. Tá, eu não participo de reunião de negócios e... Não sou chefe de nada. Sim. Não, mas você participa de reunião de professores, talvez exato, teria. Exato. O diretor manda um puta que pariu ali. Não manda, porque é uma escola de cunho religioso. Então não. Então não vai falar. Vai ficar esquisito. Mas o puta que pariu, eu não sei, porque eu acho muito estranho. Puta que pariu, não sei, é muito pausado, muito... Não sei, cara, eu não uso. Desculpa. Não, mas você usa tomar no cu? Tomar no cu, acho que sim. Então, ele é pausado também. É, mas eu acho que ele é mais compacto. É, mas ele é usado em outro contexto. Não, é. Ele é usado em outro contexto, mas, é. Mas a extensão... E quando você quer mandar o cara realmente tomar no cu, você fala... Lá. Vai tomar no olho do seu cu. Não, eu falo assim. Fica muito maior. Não é que fica maior, mas ele fica mais... Fica direcionado. Fica mais específico. Fica teleguiado. Vai tomar no cu, você pode tomar aquela na borda, tá ligado? Não, aquela que bate no ar e sai. Aquela cesta de 3 pontos, bateu no ar e voltou. Mas no olho do cu é muito... Tipo, é chuá, é chuá. É chuá, é bem no olho. De 3 pontos, hein? Exato. Não, mas eu falo assim, se você... Digamos, sinônimo. Sim. Você mandar o cara tomar no cu, o quê? Vai se fuder? Seria isso, é. Só que vai tomar no cu é, puta, muito mal humilhante, entendeu? É, porque você já manda... Ah, você... vai se fuder, às vezes o cara curte. É, agora você fala, vai tomar no cu, ele não tá na vantagem. Não. É, sim. Não, às vezes tá, dependendo. Não, mas então se fuder, mas é ele estaria ofensivo, na vantagem. É mais ofensivo. Porque tomar no cu parece que nem se ele gostar, ele parece gostar. Que vai gostar disso. Parece que vai ser obrigado. Parece que vai ser estupro, agredido. Vai ser também... estupro, vai ser na prisão. Isso. E normalmente você fala assim pra pessoa, fala, putz, acho que eu tomei no cu agora. E o que o cara tá querendo dizer? Que ele se fudeu. É verdade. É verdade. E puta merda. Puta merda. Não, é relacionado à bosta. Não, mas é, ainda usa. Ah, usa. Usual. Mas puta assim merda normalmente é elogioso. Elogioso. Não, mas puta merda é quando alguma coisa deu errado também. Não, também. Puta merda. Não, mas aquele momento que você joga uma bolacha em cima do telhado, você pensa, puta merda. Não, é isso daí, pode ser. Não, mas pode ser assim, ó. O cara ganhou uma promoção. Num trampo aí. Você ganhava 1.500, agora você ganha 1.502. Puta merda! É. Exato. Você pode ser uma comemoração. O palavrão nem sempre vai ser pra ofender. Exato. Ou simplesmente, porra! Sim. Eu queria resgatar aqui um palavrão que talvez poderia ser usado no seu ambiente de trabalho. Por favor. Que tem ligação religiosa. Sim, por favor. Lazarento. Ah, é verdade. Lazarento. Já foi mais usado ali entre na década de 90 também. Hoje Lazarento. Hoje não é tão comum. Não, mas principalmente na década de 90 por questão do técnico do Brasil de 90, que era o Lazarone. Ah, sim. Mas por favor. Mas eu acho que Lazarento... Fale de Lazarentos. Só gostaria de dizer que você falou que hoje em dia não é tão usado, mas por isso... Quando você precisa daquele palavrão pra ofender o cara, lazarento. Tá lá. Muito bem. Porque ele não vai saber ali. Ele não vai saber se defender. Exato. Ele vai falar, puta, eu sou um lazarento. E acho que lazarento é o menos ofensivo possível. Porque lazarento se remete a Lázaro. Isso. Era leproso. É, uma pessoa... Então você tá chamando a pessoa leproso. De leproso. Então não sei... Ô, seu leproso. Mas não fica menos agressivo você chamar de lazarento do que leproso. Fica até melhor. Sou leproso. Seu lazarento. É, fica mais suave. Ah, tudo bem. Ou seu derruba-pau. Seu pau vai cair. Isso é mais ofensivo. Mas é verdade. Agora, então, rapidamente, um tutorial. Um tutorial, isso é legal. De onde usar e as palavras. Então eu escrevi as que vocês falaram, deu 11 palavrões mais utilizados. Então o primeiro aí, caralho. Então cada um deu uma dica de onde usar o palavrão caralho para as pessoas, também as crianças que ouvirem isso aqui, não sair falando caralho a esmo. Sim. Tipo, ah, vou chupar um caralho. É, e na verdade, ao invés de falar pirulito, é, né? Fala, em vez de passar a mamadeira, ó, passa o caralho aí pra eu mamar, ah, entendeu? Sim. É mamadeira. Sim. Então, tem que saber. Tem que saber usar. Tem que saber usar. Então, por favor, Wesley Zobb, caralho, onde se utiliza? Eu acho que o caralho, você pode também mandar a pessoa, igual a gente tá falando, vai pra casa do caralho, né? Quando você quer ofender, isso aí é ofensivo. Então, vá pra casa do caralho, é a sua escolha. É, não, mas eu acho que o caralho você usa mais em questão da intensidade, quantidade. Aplicação numa frase, como diria o soletrando do... Aplicação numa frase. O chorume é foda pra caralho. Mas aí você... É intenso, é intenso. É isso. Intensidade. Exato. Porque não é só foda, é foda pra caralho. Advérbio de intensidade chama isso. Pode ser. Então. Gabriel Asmar, aplicação aí de caralho numa frase. Olha, eu queria dizer só que caralho é o meu palavrão coringa. Você... É o mais utilizado. Não, mas se ele fala usa como coringa, ele tá, usa na alegria, ele não, usa na tristeza. Então dê um exemplo. Sim. Não. Pô, oh, me diverti pra caralho. Ah, e quantidade alegria. Também. Intensidade, é. Não, aquele cara se fudeu pra caralho. Intensidade. Mas é, sempre bom ou sempre ruim. Sim, sim. Não, mas ó, você foi... Você ganhou na loteria. Caralho! Não, mas não sempre alegria. Você vira pro cara e fala, ô, oh, vai chupar um caralho. Não é alegria isso. Depende do cara. É, eu fiquei contente com isso, mas tudo bem. Ele só não expressou com tanta intensidade. Né? Caralho, eu vou chupar um caralho! Bota uma dentadura no cu e sorri pro caralho. Ah, aí isso é felicidade. Pronto. Aí é felicidade. Não, é alegria. Vamos lá, Kel. Porra, aplicação da palavra porra. Ô, oh, mano, porra, mano. Você me pegou, hein, velho? Uma situação de... De cheque. Sinuca de bico, uma é. Uma situação de cheque. Pega no SUS, porra, mano. Porra, louco, né, velho? Eu acho que é uma situação legal. Pegar no susto. Você fala, porra, bicho, porra. Não acredito. Pegar no flagrante ali, você tava... Porra. Vai pra porra, ninguém fala não, mais. Não, vai não, pra porra, vai não. Pra porra não. É tipo... Seria o quê? Uma piscina de porra? Não sei, vai pra porra. Acho que não dá nem pra bater o braço, né, rapaz? Você vai nadar ali... Você vai querer beber tudo. É verdade. Acho que o porra é nessa sinuca de bico também, mas também acho que quando uma pessoa te decepciona, você fala, porra, aqui não, Wesley. Falei pra ir devagar. É, o porra, assim, o porra é bom, eu acho que o porra é um coringa. Mas o porra também pode ser de alegria. Sim. Porra, disso que eu tô falando, caralho! É aí, ó. Olha a intensidade do negócio. Mas o porra eu acho que eu mais utilizo. Mas você sabe que porra antigamente era também considerado o pênis. E não o produto dele. Ah, é? Hoje porra é considerado... O produto. Só o produto, A gozada? Como só o esmorgada, é. Só o... Como que eu posso dizer aí? O esperma ali, o esperma. O fluido. Isso, o fluido corporal masculino. Sim, o clímax. sim, o objetivo. Fluido do amor. O objetivo. Você sabe por quê, não? Por quê? Não, antes era... O porra era o pau, né? E daí depois porra virou produto. Agora, o porquê? Aí o pau virou o caralho. Agora eu uso o porra, uma variação do porra, né? Eu e o Wesley utilizamos quando você está num lugar e você quer pressionar as pessoas. Então, estou lá naquela fila do Subway. E eu quero pressionar as pessoas que estão na frente. Só que o cara já foi pro McDonald's. Não. Aquele lá já saiu. Mas tem mais outro, três. Então, tem uma velha na frente. Daí você não fala porra, você fala porras. Vai logo, porras! Não, do nada, assim, porras! A pessoa já trouxe. Opa, peraí, tem alguém incomodado. Ele já fica esperto, né? Não tá na situação de conforto mais. Exato, já, você usa pra colocar a pessoa em xeque, entendeu? E pras crianças. Porras! E pras crianças, você pode ensinar a versão Cebolinha. Vai logo, pola! Sim. Pola! Você fala, vai logo, pola! Mas talvez. Pola. O Cebolinha se chama Cebolinha, cara. E falou o nome dele a vida inteira errado. É, mas não os pais dele. Não sabe, cara. É, pode ser. Porque talvez se chama de Cebolinha. Porque sempre tem aquele pai que fala o cacholinho. É, o também. Ah, é o Cebolinha. É Cebolinha, mas na verdade é Cebolinha. Pode ser. É possível. Porra, caralho! Acabou com a minha infância, porra. Tô indo embora daqui. Pera aí, Polas. Muito bem. Puta que pariu, Wesley Zobb. Puta que pariu, eu acho que é uma. Você tem que ter um know-how pra você usar. você acha que é tipo um cartão da firma. É o bater o pau na mesa. Não, puta que pariu, você tá batendo pau na mesa. Realmente, o puta que pariu, eu não uso porque eu não tenho uma. Não tem pau. Não. Ou não tem mesa. Não, é porque eu não passo por situações de estresse tão grande a ponto de falar, puta que eu pariu. Porque quando você vê o puta que eu pariu, você vê o acontecimento, a tragédia, uma batida de carro acontecendo. É aquele momento que o cara ganha o poder de deixar tudo em câmera lenta. Tá no slow motion, aí tipo, todo mundo volta a atenção pro cara. E fala, puta, ele tem 100% de confiança. Ele sabe esse momento. Exemplo, aplicação numa frase, Gabriel Asbar. Por exemplo, você está numa aula. Muito bem. Estou te dando um exemplo para você utilizar. Obrigado, eu preciso disso. Está aquela puta conversa do caralho e ninguém está prestando atenção nenhuma. Daí. Simplesmente você bate a sua mão na mesa e fala, puta que eu pariu, seus bando de lazarento, presta atenção nessa caralho dessa aula, porra, pronto. Muito bem. Então, porque você mostra nele. Quem manda. Exato. O puta, exato. Que puta que pariu mostra quem manda. Agora... Só que, perceba o que aconteceu, você usou o puta que eu pariu como cabeça de frase. Sim. Ou seja, naquele momento todo mundo... Porque eles veem o focou puta que em pariu você. Chegando. É um puta que pariu, é como se fosse um trem chegando. É. Puta que eu pariu. Todos próxima focaram. Próxima estação, ô caralho. Exato. Sim, pode ser. Só que daí todos focaram e tomaram um combo de palavrões. Exato. Aí eles vão se colocar no lugar deles, que é onde? No centro da Terra. E vão prestar atenção. Que não prestariam atenção se não começasse com puta não. que pariu. Não. Se você tivesse falado, oh, meritíssimo senhor juiz, não teria a mesma coisa. Puta que pariu, opa. Presta atenção naquele cara. Absolvido. O juiz já manda um absolvido. Agora, quando você tá numa situação onde existem mais de um chefe daquele local, então os caras, às vezes, pra não falar que o poder é dele, ele fala, puta que me pariu. Entendeu? Ah, vai pra puta que me pariu. Então tem um... É. O puta que me pariu, ele alivia. Ele alivia ele o puta que pariu. Atenuada. Ele chama atenção, mas que me pariu. Porque puta que pariu, você tá falando da mãe de todos, entendeu? Isso. Exato, é uma coisa... Eu acho que puta que me pariu é aquele cara que não teve a confiança de falar puta que pariu. Mas tem o puta que te pariu também. Sim, que daí você tá falando pra uma pessoa. Não é pra uma plateia de 100 pessoas. Não, não. É um puta que te pariu, cara. É só aquele cara fala, viu? Puta que te pariu. Daí o cara fala, mas o que não... Como, perceba como o palavrão já... Não é concreto, ele é abstrato, ele é imaterial. Porque não vai sair a puta que pariu ele e que foi? Não, sim, vai. Sim, eu pari ele, mas não... Desculpa. Tentei abortar, tentei pedir pro mendigo esmurrar minha barriga, mas... Você percebe que o puta que te pariu também chama atenção. Sim. Chama atenção pra pessoa que tá falando, mas depois já joga o foco pra outra. Sim. É, mas é porque você... Quer humilhar em público. Exato. Isso, você quer humilhar. Puta que te pariu, Wesley. Todo mundo já olha pro Wesley. É, daí sabe que eu fui o culpado. Qual a cagada do Wesley dessa vez? Exato. Tinha que ser o Chaves. Maximilian Kell, filho da puta. Só ô, isso louco. Que eu queria falar. Isso é você, aplicação numa frase, filho da puta. Ai, cara, vamos ver. Ah, nervoso. Oh. Nervoso. O filho da puta daquele cara lá não passou aqui ainda. A ofensiva básica. Ofensiva, filho rapaz. Filho da puta, tudo bem. Sim, eu acho que é aplicado mais nessa forma. Você tem outra aplicação, Wesley Zobb? Filho da puta é muito direcionado. Ô, filho da puta. Não, mas é mais direcionado filho de uma puta. Filho de uma puta. Filho de uma puta também. Você tá na minha frente lá no Subway, né? Ô, filho da puta. Sim. Se você coloca o ô na frente, aí você tá usando aí o artifício pra chamar mais a atenção da pessoa. Sim. Porque você tá falando, ô, daí na hora que ele olha, tem um filho da puta. Sim. Agora você só fala, filha da puta, daí o cara fala, ah, não falou não deve ser comigo. Não deve ser comigo. É, mas eu tô falando com alguém. Mas eu acho que filho da puta é um palavrão muito utilizado no trânsito. Ah, sim. É. Porque é uma coisa que você tem que chamar atenção. Se você falar caralho, sei lá, o cara vai passar reto. É, mas o trânsito você fala, ô filha da puta. Ô filho da puta! Porque você quer dá seta, seu corno! Mas já que estamos falando de trânsito, as pessoas no trânsito, elas não pensam direito. Nas pessoas de trânsito, as pessoas, elas utilizam os piores palavrões que ninguém utiliza mais, cara. Trânsito, porque o cara não pensa direito. Esses dias eu vi uma briga de trânsito, logicamente eu estava andando a pé, todo mundo sabe que eu ando a pé. O que que acontece? Tava andando a pé, um carro fechou o outro, os dois desceram do carro, falei, porra, vai rolar uma discussão. Comecei, briga. Só você ali, né? Só eu. Quero sangue. Tirou o chinelo, começou a bater no outro, briga. Mas daí o cara falou, seu panaca. O cara, seu babaca. Eu falei, ninguém mais fica disso, cara. Aí os dois se abraçaram e falei, mano, década vocês. Eu falei, que isso, uma briga de trânsito de 1930, isso aqui. Claro que eu... Que babaca! Claro que o Ganso falou, vocês são dementes! Vai se fuder, seus filhos da puta! Puta que pariu! Chega direito, porra! Toma uma listinha cada um aqui com os palavrões que pode usar. Ouve esse podcast aqui, pelo amor de Deus. Vamos promover o podcast. No trânsito. Então, no trânsito, eu nunca vi uma briga no trânsito que o cara xinga decentemente. Eu não sei se o cara fica muito esquentado, ele não consegue nem pensar num xingo. Ele xinga de trouxa, ele fala coisinha assim. Você é um trouxa! É. Não, e o pior, barbeiro. Barbeiro. Como o cara vai determinar a profissão do cara? Roda presa. Roda presa. Melhor do que ser roda solta, cara. É, claro, porra. Sei lá, cara. Não, eu, você falando do filho da puta, eu gosto de usar o filho da puta no plural, que é o filho das putas. Explique melhor. Porque uma palavra composta, você só coloca o plural no meio. Todo mundo sabe disso. Então, porque você sabe que filho da puta tem hífen, né? Sim. Porque ele é uma palavra só, não é só um separado. Não é uma frase. E daí, então, é filho das putas. Filho das putas. Dê um outro exemplo desse plural aplicável. Cala as boca. Um exemplo. Em vez de cala a boca, não, cala as boca. Tem várias bocas. Faz sentido. Você tem mais alguma aplicação? Dessa daí? Beija meus cu. Não, aí não tem sentido algum, você sabe, né? Porque beija meu cu não é um palavrão e não é uma palavra. Ah, mas isso só é uma palavra composta. Isso só serve pro palavrão. Não, pra palavrões e pra chamadas de atenção, tipo cala as boca e tal. Ah, tá. Não, é uma regra da língua portuguesa. Não, é olho de peixe, olho de peixe. Não. Não tem sentido algum, caralho. Se foca um pouco no assunto, caralho. Não, desculpa, cara. Aplicação, Gabriel Aspardi, vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu você. Não, primeiramente... Eu tava aqui distraído, você me vem com isso aí, vai tomar no cu, cara. Eu acho que é mais um desabafo. Vai tomar no tipo cu. É, acho que acaba sendo sempre desabafo. Tipo um suma daqui. É. Ah, vai tomar no cu. É, tipo... Então, por exemplo, que o cara vai tomar no cu? Ele não vai tomar no cu ali na sua frente. Não vai, então, é particular. Exato. Mas, por exemplo, você tá assistindo um jogo... 47 do segundo tempo. O cara recebe a bola sozinho no meio da pequena área e chuta pra fora. Você fala, vá tomar no cu! 15 de Jaú versus Bandeirante de Birigui, todo mundo lembra. Mas por quê? Porque se o cara estivesse tomando no cu, ele não estaria ali jogando, então teria um melhor que ele, erraria, ele não erraria. Então exato. Por isso você manda ele pra outro lugar. Mas você sabe que vai tomar no cu pode ser um agradecimento, pode ser um sinônimo de obrigado. Por exemplo, uma festa surpresa. Você fez a festa surpresa pra pessoa, a pessoa recebeu, gente, vai tomar no cu. Precisar. Não, vai tomar nos cu. Tomar nos cu, tá vendo? O cara tá entendendo. O cara entende a gramática. Gente, vai tomar nos cu. Tudo bem. Mas e palavrões coringas, que igual o Gabriel falou que ele tem, que ele usa o caralho, ele usa pra tudo, então ele consegue formar 36 frases só usando a palavra caralho, cada um com um significado diferente. Ele só deu exemplo de 17, bem técnico, né? Bem técnico. Kel, pra você a palavra é foda. É, seria foda, cara. Foda. Porra, é foda a gente falar de uma coisa assim, ou se não, mano, que foda, cara. Sim. Tem vários... Mas esse foda de admiração eu coloco com PH, que parece que é mais épico. Não, mas você que... não fala foda, falei foda, mas foi com PH. Não, mas na escrita, ridículo, numa escrita, caceta. Humilhação ao vivo agora. Pois isso, eu tô falando numa escrita. Mas chaveco, mesmo porque aí é foda saber se com PH ou com S. Exato. E eu gosto da palavra foda, porque você fala, fui lá e deu uma foda bendada. Não, parece. É, aí fica, cara, fica mais gostoso, fica mais bendado. Fica mais bendado. Mais bendado do que você falasse sexo. É, fiz um bom sexo. Deu uma metida. Né? Deu uma metida da hora. Não, não. Eu dei uma foda da nossa. Porra, foi a noite inteira. Foi a noite que inteira. Foda é aquilo que os homens fazem enquanto as mulheres fazem amor. Acho que o que eu uso como coringa, e vou até ensinar essa técnica pra vocês, palavrão buceta, cara. Porque o buceta é mais, não sei porquê, mas ele é mais forte que caralho. Não, mas até pela lógica da natureza. Exato, você choca mais quando você fala buceta. Ô, buceta. Aí o pessoal, louco, buceta. Onde? Parece ser mais agressivo. Exato. Né? Mas aí como eu falo que eu uso de uma forma coringa? Por exemplo, eu verbalizo essa palavra. Por exemplo, Wesley Zob, você tá embucetando o podcast. Ah, quer sim. Quer dizer que você tá estragando o podcast. Mas, na verdade, nossa, eu estaria melhorando. É, sim. Do ponto de vista masculino. Tava fazendo um negócio aqui, embucetou tudo aqui. Então, quer dizer, o que é uma buceta? É um negócio difícil ali de se abrir. Um negócio melado. Exato. É um negócio ali que, então você usa, assim. Apesar de gostar muito de buceta, esperamos você aqui, hein? É verdade. Uma convidada épica. Não, é pica, não. Isso aí eu sempre confundo. Ele confunde buceta com pica. Ih, caralho. E você, Wesley Zob, o que você usa de palavra coringa e palavra então, coringa? Palavrão... Mas antes, espere. Justo na minha. É chegado o momento que todo ouvinte espera desse caralho, dessa buceta. É o momento que todo ouvinte espera pela porra da pergunta polêmica. Caralho! Quem é? O homem que canta na banda do Nirvana cover. Olhe no fundo dos nossos cus. Bata na nossa cara e chama a gente de filha da puta de porra. Uns cuzão de merda. E diga, qual é a pergunta polêmica? Qual foi o cu mais sujo que vocês já lamberam? Lamberam. Porque se você só comeu sem lamber, não conta. Não, tem que dar uma bela chupada. Uma chupada no cu. Do Wesley. Aí é qual estado? Exato, exato. Tem que dar detalhes. É condições insalubres do cu do Wesley. Por quê? Muito milho, muita azeitona. É um verdadeiro x-tudo cu do cara. Ele passou num botequinho. Exato. Eu já falei que não era azeitona. Cheira calabresa, né? O negócio é o cu. Eu já falei que não era azeitona e sim uma espinha que tava ainda verde. Né? Encruada. Sim, sim. Encuada. O meu com mais sujo que eu já lambi foi de Rafael Madalon. Detalhes, é. Ele estava preparando a borda da pizza e eu preparei a borda dele, mas não estava adequado para uma boa lambida. Não, porque é muito peludo. Ah, muito... Muita farinha? Farinha não, do mesmo saco? Muita prega. Muita prega. Não sei se vocês já viram isso. Você gosta de coisa mais lisa, né? É. Com os não tão novos, assim. Não, muita prega. Não tão virgem, assim. É. Muita prega e bardalhoca. Não tem mais paciência pra isso, né? Pra com virgem, né? Não tenho paciência mais. Gabriel Asmar. Não, essa pergunta me lembra uma vez que eu comi um cu. Mas um cu não limpo. Um cu envolto em muito chocolate. Produzido pelo intestino humano. Ah, então já sei que foi o... Hidrogenado. Ou não, o Felipe Espinosa. Porque não poderia ser o do Bolinha, que estaria sujo de graxa de garagem. É verdade. Isso é verdade. E você, Kel? Qual foi o cu mais nojento que você já lambeu? Não precisa ter comido. Bom, ele tinha muito pelo. Só que pelo grosso, rapaz, que nem de barba. O rapaz ou o cu? O cu, não o rapaz, eu lambi o rapaz. Acabou lambendo. É, que você falou, ele tinha muito pelo grosso, a gente estava lembrando do cara. Muito pelo grosso, mas também tinha muita bardalhoca. Aquela bardalhoca Tarzan que fica presa no pelo, né? Fica presa no pelo, rapaz. É, pelo sim. grosso. Que vai passando de um no outro, fazendo... Oh. Aquela que você pensa que é só bardalhoca, quando aperta tem feijão no meio. Tem feijão. Não, é tipo um amendoim, né? Ah, você sim. Você descasca. E come, né, cara? Sim, sim. Tem aquele tem chocolate em volta. Pendurado. É. Precisei de uma VAP pra limpar, né? Uma VAP é boa. Mas você lambeu antes, assim, porque não, senão lógico, não conta. Falar... Bom, tá saboroso, mas tá demais, né, rapaz? É, exato. Não, tem coisa que exagerou no recheio da trufa. Não, tá demais, passou tá uma VAP. Mas hoje tem as VAPs manuais ali. Sim, não precisa pegar aquelas vaporetas antigas. Não, né? Não. Daí até pode até machucar. Rasgar o rego do cara. É. Cegar o olho. É capaz. Muito bem, olho. Muito bem. Maximilian Kell trazendo lembranças harmoniosas aí, lembranças bonitas. Wesley Zop, seu palavrão coringa, qual é? Ah, sim, bem na hora que eu tava falando. Qual é o seu zap ali? É, qual? O seu super aquele trunfo. Aquele que você não sai de casa sem ele. Aquele que vai ser o que o Alzheimer vai te tirar com mais gosto. É, eu acho que eu sempre saio de casa com. Com uma boceta e com um caralho na boca. Nas mãos. Na boca, preparado pra falar. Tipo, ele tudo bem que o Gabriel sempre tem um caralho na boca, mas eu. Eu acabo tendo os dois. Nunca sabe quando você vai precisar de um. É, vamos ver qual que é. Ele nunca sabe se tá no cu ou na boca. Eu não sei dizer. Não sabe. Cu é difícil falar. Oh, que cu, hein? Não, é difícil falar hoje assim. Hoje em dia tá um cu. É, não. Eu acho que cu ele sempre é acompanhado com o vai tomar. É. Ele sozinho ele não tem. É, ele sozinho ele não tem muito. É, tá tipo, lógico. Ah, você é um cu, hein? É, você tem cara de cu, aí tudo bem. Mas tá acompanhado. Cara, é igual a cerveja, cara cu, a cerveja mas que é a tua cara. Mas o Kel... mas o Kel, ele tem uma finesse pra usar a palavra cu ao admirar glúteos apetecíveis na rua. Ele olha, ele, em vez de falar que bunda, ele fala, mas que cu, hein? É verdade. É que ele recebeu uma criação portuguesa. Né? É, quesito cu. Nota. Oh, existe um palavrão que só você fala? Que só eu falo? É que, sei lá, você inventou, ou que é tão antigo que as pessoas não falam mais. É difícil, é muito difícil a pessoa fazer um combo igual o seu. É, não, é muito difícil. Quando você faz um combo de palavrão, não, talvez aquela sequência não. É sua. É, sim. É. Mas uma palavra que só você, por exemplo, eu tenho, mas não é nem mais palavrão, mas... Putz grila, cara. Putz grila é pouco utilizado, é uma coisa aí que... É, tá, putz grila é meio tá nostálgico. Demodê, tá demodê. E acredito eu que inventei. Não foi. Acredito que sim. Você acha que sim? Acho que fui eu que inventei o putz grila. Mas que o putz grila, ele tem uma variação também do... Quando a pessoa não termina o grila. É, fica ela putz fala putz grila. Não, aí não fui eu. Não, ainda não foi. Ah. Putz grila, fui porque eu. Pode ser putz grelo. Não. Também não foi, também não foi. Não, putz grila só eu. Eu poderia ser injusto falar que tudo fui eu. Mas não. Mas por ser um derivado... Putz grila, modesto, putz grila. Mas por ser um derivado do que você que se inventou, pode ser que você inventou os outros. Não foi. Não, porque é derivado. Não. Não teria se não fosse mas o seu. Mas é óbvio, não. É, não. Aí sim. Eu sou um influenciador. Um comunicador influente. Sim, sim. Você inventou o putz grila. Sim. Tá no meu currículo. Inventor do putz grila. Pessoa, ninguém sabe quem inventou as coisas. Aí o cara fala, deve ser ele, né? Põe. Como assim? Que faz? Legítimo. O senhor, seu devido, o senhor me respeite. Como assim deve ser ele? Tô falando que fui eu, pô. Não, tô falando um desconhecido. Não, lê lá e falar, vai, deve ser legítimo, né? Então, o putz grila, eu sei que foi o que inventei. Eu até vou parar de usar, porque... Não, pode usar. Não, mas eu quero te pagar direito. Né? Não, mas eu deixei em domínio público. Ah, é? Então não, pode é um usar, cara... mas eu acredito que eu inventei quando eu tinha lá meus 3 anos de idade. Você falou putz grila? Sim. Em que situação? Ah, eu acho que eu estava brincando de carrinho embaixo da cama. Não é um código pra sexo, é um código pra carrinho embaixo da cama mesmo. Sim. E daí eu pensei, pô, putz grila, vende. Putz, grilo é sucesso. Ah, tá, mas não foi porque o carrinho foi lá embaixo? Ah, não. Tava brincando. Falei, nossa, foi, essa pensou. Brincadeira tá da hora. Putz, grilo, eu pensei. Ele falou, né? Isso aí ovo, vende. Daí já lancei no bairro, assim, quando eu vi mundialmente famoso. Ah, não foi quando a sua mãe chegou pra você, ah, não tem mais Quick. Não, então você falou, putz, grilo. Não. Aí hoje Obama falando putz, grilo, tá aí. É, tem o pessoal aí. Então, tá aí. O último que eu vi, o último que eu vi foi Yasser Arafat falando. É meio antigo mesmo, mas tudo bem. Ué, eu acho que sim. Não, eu, como disse há pouco, acho que um palavrão que não fui eu que criei, sou modesto, mas que não é muito usado. Mas é que nem todo mundo tem essa fineza. Esse timing que eu tenho de criar as coisas, cara. Acho que lazarento. Sim. Mas um que eu ouvi recentemente que era muito difícil de escutar era asinino, seu asinino. Sim. Asinino? Asinino é jumento, burro. Ah, é? Seu asinino. Asno. Asno. Tem o bom, pouquíssimo usado hoje para as crianças que querem, assim, revitalizar. Tem o energúmeno também. Energúmeno é legal. Energúmeno é legal. Um que tem um sinônimo, mas ao ouvi-lo não é tão sinônimo, que é o foda-se e talvez o... vá se fuder. Ah. Porque você usando foda-se é uma... Como fala? Uma ênclase. Não sei como chamava aqui esse hífen e o C. Como que chama isso daí? Tá. Então, essa ênclase só é usado no foda-se. Ninguém mais fala alguma coisa... deixa-me fazer isso daqui. Sim. Né? Mas então, o foda-se, ele é mais fino. É mais fino, mas ele te liberta. Não, ele te liberta mais... Uma vez você falou foda-se, você não quer saber mais daquela história. Mas, olha só, eu acho que o outro é mais bruto. Pensa só, fala, não vai ter gravação hoje do podcast. Daí você fala, foda-se. Foda-se. Finese. Sim. Você deixou as coisas irem. Não vai ter gravação do podcast hoje. Se foda. Então, exato. Não parece que é mais bruto, não é? Exato. Mas é chamando pra briga. É. Se foda, bicho. Se foda. Agora, o foda-se, tá, passou. É, né? Foda-se. É agora, libertador. O porra nenhuma e o nem fodendo são sinônimos. Você vai fazer tal coisa? Vou nem fudendo. Vou fazer isso aí porra nenhuma. O porra nenhuma é pouquíssimo utilizado. É mais difícil. É mais mas difícil. É o que quer dizer nada. Sim. Também. O que quer dizer nada. Você não é um palavrão em si. Você poderia falar assim, vai fazer? Não. Exato. Não. É muito fácil falar. Não. Mas agora falou nem fudendo... O cara falou, tipo, mesmo, não me pergunte de novo. Nunca mais fale comigo. E você, que é uns que só você anda usando aí? Chupeta. Chupeta? Mas... Chupeta, mas cara, chupeta pra chamar pessoa, né? Esse chupeta de baleia aqui. Isso. Ah, sim, sim. Mas chupetão. Só de sem o... você é um chupeta, é um coringa também, né? É um coringa, exato. Você pode estar chamando ele de inútil, de bosta. Mas é um chupeta. É um chupeta. É um escroto. É um chupeta. Chupeta também. O que eu ando utilizando muito bem também é... Quando eu me dou bem numa situação, eu falo, saiu na Arapanacas. Ou quando você não... acha que se deu bem. Exato. Não fui eu que inventei isso daí do Roger Klotz, do Doug Funny, mas... Ah, sim. Pode crer. Saiu na Arapanacas, é verdade. Quando ele se dava bem, ele saia, sempre... saiu na Arapanacas. Sempre muito bem vestido, Roger Klotz. Mas tava mesmo de jaqueta preta, tudo. Puta cheiro de bosta! Chegamos ao fim de mais esse episódio que foi harmonioso, educativo. Vai estar nas próximas... E foi do caralho! Foi do caralho, como diria, de Ouro Preto, né? Exato. E foi foda! E foi o quê, Kel? foi um cu. Foi o quê, Gabriel Osmar? Foi uma caralha. Foi uma benga. Uma trolhas. Uma chupetinha. Uma jeba. Uma agulha. Foi um molhagrão. Sim. Uma bucetada. E eu quero começar esse terceiro bloco aqui, que vocês inventem um palavrão agora. Já que você inventou o seu putz-grila. Não, vamos inventar todos juntos aqui. Cada um fala uma sílaba. E pra complementar... Uma sílaba? Uma sílaba, e daí no fim a gente vai ter... Não precisa ser nessa ordem, então. Não, é... Fala as sílabas e a gente monta. É, você começa, depois o Gabriel, e depois eu finalizo e teremos um novo palavrão aí, direto do forno, pra nossos ouvintes. Então eu começarei com... Mais um palavrão que significa intensidade, pra falar o quanto esse episódio foi bom. Deu, ah, quanto ele foi... Nada, é quanto ele foi, tal coisa. Exato, exato. Tá, então eu começo com um show. Uma boa escolha. Uma sílaba. Continua com... Ru. Ru. Me. Me. Foi, foi. Que vai dar. E você, Douglas? Putz grila, talvez. Uma sílaba. Lá, então. Então, a minha sílaba é lá. Ah, então... Então ficou por ordem. O Wesley falou show, depois o ru, mé e lá. Então vamos inventar aqui, acho que nada mais coerente do que ser um lameruxo. Lameruxo! Esse episódio foi um lameruxo, rapaz! Aê! Aê, lameruxo! Um palavrão meio italiano, lameruxo! Porco lameruxo! Qual foi o lameruxo mais nojento que você já viu, hein? Ah, vai tomar no lameruxo! Vai chupar um caminhão de lameruxo? É, filha das lameruxas! Vai lá pro lameruxo! Ah, seu pai é um lameruxo! Ah, lameruxo, sim! Muito bem, então esse é o palavrão aí novo aí pra molecada que está começando aí no mundo dos palavrões. Falar um palavrão decente aí. Lameruxo. Lameruxo. Lameruxo. Daqui a 10 anos gravarei um podcast sobre palavrões falando que eu estava no dia em que inventaram lameruxo e vão rir da minha cara. Eu crianças, sei, já vivi isso. Você estava brincando de podcast embaixo da cama. Exato, eu já vivi isso. Mas lameruxo está aí, vai pegar. Vai pegar. Já pegou. Já pegou. Bando de lameruxos. Maximilian Kell, o maior lameruxo de todos. Obrigado. Que você pode falar na hora da comemoração também. Lameruxo! É lameruxo! É lameruxo! Lameruxo! Maximiliano Kell, dê o seu tchau e fale o quanto gostou de participar desse Lameruxo Podcast. Bom, obrigado pelo convite. Quero dizer que foi um lameruxo, né? Ah, como sempre. Obrigado. Mais uma vez aí, muito obrigado. Sempre bom estar com amigos. E foi uma ótima pauta, rapaz. Que todos se fodam. Obrigado. Gabriel Osmar, por favor, nas redes sociais, seu tchau bem lameruxo pra nós. Ok, eu queria dizer que você, que é um lameruxo de um ouvinte e não nos segue no Facebook e no Instagram. Ô louco, Gabriel. Siga. Lameruxo de um ouvinte. Né? Sim, eu tô falando com carinho. Ah, tá. Fofinho. É, porque cabe também. Então, siga a gente no Facebook e no Instagram. É o Lixo do Lixo. E pra você que tem um belo de um arroba sujo e gosta de falar com 140 caracteres, veja a gente no arroba Néctar do Lixo. Muito bem. Muito bem, Wesley Zob, você que gosta de dar a estrelinha e que também é um lameruxo, por favor. E curte chupar 5 pontos. Por favor, diga aí o e-mail e o contato por WhatsApp pro nosso ouvinte e dê seu tchau bem lameruxado. Bom, nosso e-mail é o autocriticas@chorume.com.br. E o WhatsApp é o DDD19994955485. E quero mandar um beijo a todos os lameruxos e bem no meio do olho do lameruxo de cada um. Exato. E gostaria de dizer ao nosso ouvinte, então, dar o nosso tchau, agradecer a participação de Maximilian Kell, que apesar de ser um lameruxo, se esforçou muito para lameruxar esse podcast de hoje. Exato. E valeu, gostaria de dizer que não saia usando palavrões à toa. Devemos ser uns sommelieres de palavrões. A gente tem que saber harmonizar muito bem, integrar o bom convívio entre um porra, um caralho e uma buceta. E não sair falando coisas a esmo. Esse podcast é centrado e esse podcast preza o palavrão como uma boa melodia. Onde cada palavrãozinho é uma nota musical bem encaixada no seu lameruxo. E na dúvida de qual usar, use lameruxo. Então, obrigado a todos os ouvintes, obrigado a vocês que participaram aqui hoje, obrigado a todos que mandaram e-mail, contatos. Até a próxima semana, até o próximo episódio. Tchau!